toda glória, Jesus. Amém? Todo louvor. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Bom dia a todos, né, irmãos? Que Deus abençoe o seu coração. Quando Deus abençoa o coração, o nosso coração, gente, essa é a glória. Nós precisamos dessa bênção nos nossos corações. Todas as pessoas precisam ser abençoadas no coração. Porque é isso que faz a mudança da nossa vida. Esse toque do Senhor no nosso coração faz a diferença. Então, adorar a Deus é algo assim que chama a atenção de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente quer chamar a atenção de Deus fazendo obras, né? Ó, Deus, eu estou fazendo, viu? Eu fui ótima, eu ajudei tal pessoa, né? A gente quer assim chamar a atenção de Deus para as coisas que nós fazemos. Mas o que realmente chama a atenção de Deus é quando nós estamos na presença dEle adorando a Ele. Então isso chama a atenção e o Senhor vem em nosso auxílio. O Senhor, Ele pode agir nas nossas vidas. Então a adoração é uma prática, que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então esse é o modo que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, é adorar. Passar um momento a sós com Deus, dizendo o quanto Ele é grandioso. Presta atenção na pessoa de Deus, sabe? Focaliza Deus, sintoniza Deus na sua vida. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre o nosso pensamento onde ele está e trazer para Deus. Porque se a gente começa a distrair, nós estamos fazendo algo mecânico, tá? Nós estamos fazendo algo da boca para fora. Deus disse que está até aqui, de louvores de homens, da boca para fora. Ele falou isso, está escrito na Bíblia, lá em Isaías. Então, nós não devemos ficar na presença, chegar na presença de Deus e ficarmos distraídos. Nós devemos trazer a nossa atenção. A nossa alma, ela tem um poder tremendo, uma capacidade, né, assim, única que Deus nos deu. Então, ela quer comandar a nossa vida, mas não pode ser com o modo natural. Ela tem que se submeter ao nosso espírito. É isso que ela tem que fazer. Por isso que ela tem que ser renovada. Então, a adoração, presta atenção no que você está falando. Você tem que prestar atenção. Então, por isso que a gente tem que se concentrar. Tá ok? Então, a oração mais fácil de se fazer é a oração em línguas. Porque você não precisa prestar atenção. Porque não é você que está fazendo. O Espírito Santo é que está trazendo aquela oração. Então, ele traz aquelas palavras e você simplesmente fala o que ele está criando dentro de você. Então, você não interfere. Mas a adoração, se você não prestar atenção, você é um papagaio. Tá? Então, por isso que não é para adorar de olho aberto. Porque quando você está de olho aberto, você não está prestando atenção no que você está fazendo. Isso não vai mudar o seu íntimo. Agora, se você está de olho fechado e pensando em mil coisas que você fez, o que você vai fazer, e sabe, tendo prazer nisso, você não está se direcionando a Deus. Então, quando o pastor David diz, olha, não importa o que você esteja sentindo, tipo, eu estou adorando a Deus, mas eu ainda não estou vendo transformação na minha vida. Eu estou dizendo, Jesus, eu te amo, mas eu não estou tendo prazer nisso ainda. Não estou tendo um retorno disso. Isso não quer dizer que você não está prestando atenção, é para prestar atenção. Você tem que pôr toda a direção desta prática no Senhor. Tá? Então você vai ver o quanto que você está conseguindo estar na presença de Deus. Quantas vezes que você saiu da presença de Deus para ir cuidar da sua vida, enquanto você esteve aqui? Então, presta atenção para ver mudança de vida, para você ter controle sobre os ataques do diabo na sua vida. Você tem que prestar atenção e saber entrar nesse lugar de Deus, onde você vai ter a paz. Amém? Então, é muito importante isso, prestar atenção. Que tipo de aluno você foi na escola? O professor lá na frente, você nunca ouviu uma palavra que ele falou? Né? Ele ensinou, ele fez, gente, tudo que ele pôde. Trouxe todos os recursos que ele teve, mas você nunca prestou atenção, porque você sempre esteve avoado. A sua mente sempre esteve atormentada. Então é isso que você tem que trazer para Deus, esse tormento que está na tua mente, que é 24 horas por dia. Você tem que prestar atenção em Deus. Se você começar a prestar atenção em Deus, você vai começar a prestar atenção nas pregações. Não é só num pedaço da pregação, não. Escutou só uma frase. Você vai saber sintonizar. nas coisas que são de Deus. Então, a prática da adoração, pessoal, é muito importante. Você tem que se colocar diante de Deus. Você não veio aqui para brincar, senão você ficava em casa dormindo. Ou ia passear em algum lugar, porque esse dia é lindo. Você veio aqui porque você quer Deus. Mas você tem que sair de uma prática religiosa e entrar numa prática espiritual, amém? É. Você que tem que prestar atenção nisso. Larga a mão de ser religioso. Porque o religioso é só aparente. Né? O religioso só se faz coisas para querer agradar a Deus e não agrada. Isso que é o pior, porque a religião é falsa. Ela é uma coisa que o diabo que trouxe para a gente pensar que estamos agradando a Deus e não. Tá? Então você agrada a Deus quando é de seu coração. Jesus, realmente eu te amo. Você vai começar a ser uma pessoa sincera, honesta, quando você faz isso. Você vai deixar de ser falso. Porque o ser humano tem toda uma capacidade de ser falso. Né? Ele pode estar com a pessoa, estar bajulando. Até é agradável, mas é falso. Qualquer hora ele vai virar a bandeira. Nós temos essa condição. Mas, se nós estamos ficando verdadeiramente em Deus, nós não vamos fazer isso com as pessoas também. Está valendo isso? Então, a gente tem que ser verdadeiro quando nós estamos diante de Deus. E prestar atenção se nós não estamos sendo muito religiosos. Nós temos que perder esta condição da religião na nossa vida. Isso tem que sair completamente. Né? Então, vamos abrir agora em Salmos. Vamos olhar mais um pouquinho sobre como que é essa nossa alma. Gente, a nossa alma, ela precisa ser muito tratada pela palavra de Deus. Porque os pensamentos estão lá. Um dos atributos da alma, gente, é o intelecto. O outro, né, onde está a mente. A mente, ela tem a razão, o intelecto, a nossa mente. Então, um dos atributos da alma é a mente. O outro é a vontade própria. E o outro são as emoções. Então, são esses três atributos que governam a nossa alma. Mas esses três atributos têm que estar submissos à palavra de Deus, renovados. E nós vamos renovar isso, deixar que isso aconteça, através da palavra de Deus, lendo a palavra, adorando a Deus, como nós estamos fazendo aqui. Nós viemos nessa manhã para nos entregarmos a Deus. Quando você, se você praticar bastante isso, essa voz da adoração vai estar dentro de você, sem parar. Quando você estiver de boca fechada, você ouve o seu espírito adorando a Deus, todo o seu ser, a sua alma. Você já pegou isso algum dia? É legal isso. Então, quer dizer que isso já está controlando os seus pensamentos. Quanto mais você ficar em adoração, eu te adoro, eu te magnifico, Pai, eu te exalto, eu te adoro, eu te dou toda a glória, toda a honra, todo o louvor, eu te amo, eu te magnifico. Quando você está de boca fechada em qualquer lugar, é aquilo que está lá dentro de você. Em vez de você estar atormentado, preocupado, aflito, ansioso, pensando bobagem. Tá? Então, a nossa alma ela precisa se encharcar das coisas de Deus. Por isso que é importante ler a Bíblia e adorar a Deus, para que ela comece a ser renovada e ela não seja mais guiada pelos pensamentos do mundo que antes era assim. Todos aqueles pensamentos que vinham na nossa cabeça, que nos guiavam. Agora nós precisamos tomar cuidado. Então veja só o salmista, como é que ele está explicando sobre essa parte da nossa alma. Ele diz assim no versículo 5 de Salmos 42. Veja só o abatimento da alma, né? A alma abatida são as emoções que estão abaladas e elas adquirem uma condição de desânimo, de aflição e etc. Então, veja só. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermão e no outeiro de Mizar. Mas lá no versículo 11. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Então, a nossa alma, se ela começar a ficar guiada, cheia desses pensamentos de derrota, de falta de esperança, a gente fica abatido quando acaba a esperança. Essa esperança que Deus nos dá através da palavra, nos anima, não é? Porque ela está nos levando à fé verdadeira. A esperança na palavra de Deus nos leva à fé verdadeira. Quando nós não temos esperança, não temos confiança no Senhor, a nossa alma começa a ficar abatida. O desânimo vem. E as derrotas vêm. Então, às vezes a gente tentou fazer alguma coisa e não deu certo. Então, a alma ficou abatida. Porque houve uma derrota, uma falha. Eu não fui bem sucedida. Então, isso daí, esse desânimo, tira a esperança. E eu não vou tentar mais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando essa alma quer nos parar. Para não tentarmos novamente para sermos bem-sucedidos. Porque a falha, o erro, ele pode nos ensinar. Né? Eu errei porque eu fiz dessa maneira. Mas agora o Senhor está me mostrando a direção. Eu vou tentar novamente. Então, a pessoa que não tem esperança, ela para na vida. Ela fica bloqueada. Ela não tenta mais. Ela não busca o sucesso. E ela não vê coisas acontecerem com relação ao sucesso, às bênçãos de Deus. Então, nós vamos tomar muito cuidado com esse abatimento na nossa alma. Se a nossa alma está abatida. Às vezes, você se sente assim dentro de você, não está bem. É a alma. Você vai perguntar para ela, por que você está abatida, alma? O que, que aconteceu que você ficou abatida, perdeu a esperança, ficou triste, ficou desanimado, perdeu as forças, né? O que, que aconteceu? Então, por isso que ele diz assim, espera no Senhor, confia nele, porque eu o louvarei. Então, o louvor é muito importante. O louvor é uma outra prática. O louvor, eu poderia dizer a vocês que a confissão da palavra é um louvor. Porque você começa a dizer o que ele já fez por você. Quando você começa a dizer o que Deus fez para você, você está louvando o Senhor. E isso é confessar a palavra. Você acaba confessando a palavra, você está louvando a Deus. E isso te dá uma força extrema, porque começa a trazer esperança. Entende? O que não pode a nossa alma perder é a esperança. Então, por isso que a oração vai trazer aquela esperança de Deus. Não é a esperança do mundo. Ah, vamos ver se até o fim do ano melhora. Eu estou com uma esperança. Mas essa esperança, gente, sabe, é um buraco na água. É uma esperança que não vai trazer benefício algum. Mas quando você espera na palavra de Deus, ela vai mudar a situação. Então, o louvor é muito importante. É outra prática. Começar a falar o que Deus já fez. Então, eu te louvo, Senhor. Porque você é o meu sucesso, porque você, enfim, você é a minha cura, você é o meu remédio, você é a minha felicidade, você é a minha paz, você é a minha alegria. Entendeu? Então, não, presta atenção bem na sua alma. O que, que ela está fazendo com você? Por isso que a alma tem que ser renovada. Ela está desanimando você ou ela está animando você? Tá ok? Então, ela precisa de tratamento. A alma precisa de tratamento. E não é o médico que trata a alma. É Jesus. É a palavra e o Espírito Santo. Eu digo a vocês que a oração em línguas ajuda. Tá? Às vezes você está tão fraco que você não consegue nem orar, falar a palavra, adorar o Senhor. Mas se você começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai começar a te dar forças, ânimo para o próximo passo, a próxima chave, que seria a adoração, o louvor. E isso vai mudar a sua vida. Entendeu? Quando você começa a ver assim uma montanha, mil problemas, não queira resolvê-los com os seus pensamentos. Isso aí vai dar um abatimento, porque você tentou, não conseguiu, você não sabe o que fazer. Mas se você começar a adorar o Senhor, louvar o Senhor, você vai começar a adquirir força e esperança. E Deus vai fazer. Então, presta bem atenção no que está acontecendo dentro de você. A oração é importante. Ninguém pode viver sem oração, gente. Tá valendo? Porque ela é o alimento espiritual para nós, a oração. Todo mundo tem que orar. Não faça oração, gente, assim, oração de boca, sabe? A oração tem que sair do seu coração. Então, se você começa a orar em línguas, essa oração sai do seu coração. Se você começa a falar a palavra de Deus, essa oração vai sai do seu coração, vai afetar a sua alma e esta fé vai trazer o milagre para você. Continue fazendo, porque você vai ter a esperança de Deus para mudar a sua situação. Veja lá em Jó, um instantezinho aqui, voltando para trás algumas folhas, Jó capítulo 3, versículo 25. Olha só o que aconteceu a essa alma aqui de Jó, o que levou na vida dele. Jó capítulo 3. Livro de Jó, o povo adora, né? Jó, mas para ficar na derrota. Justamente, olha só, o que aconteceu. Mas no fim ele não se rendeu, né, na verdade, a nenhum conselho dos amigos, nem da mulher, mas ele resolveu confiar em Deus e Deus restituiu para ele todos os bens. Mas quando ele vacilou, quando a alma dele ficou abatida e ele seguiu a alma, ele teve o troco, que foi a derrota, né, queridos? Está valendo isso? Então, presta atenção. Capítulo 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Então, o temor que ele teve, ele mesmo, aquele medo que estava dentro dele, ele começou a confessar, ele começou a falar aquilo. Não, porque eu acho que não vai dar. Eu tenho medo, isso é, vai acontecer mesmo. Então, precisamos ter muito cuidado com a nossa conversa, tá? Mas nós não conseguimos policiar a nossa conversa se nós não enchemos o nosso coração de palavra de Deus. Por isso que tem que ler a Bíblia. Olha, se você ler umas 12 páginas do Novo Testamento por dia, você vai ler o Novo Testamento em 2 meses. Não é legal isso? O que, que você acha que vai acontecer com a sua vida se você começar a ficar lendo isso sem parar? Você vai, aquilo começa, vai começar a sair de dentro de você. Vai começar a envolver você. Precisa ler Bíblia, sim. A sua alma tem que acostumar a ler Bíblia. Tem gente que lê um jornal inteiro, mas não aguenta ler Bíblia. Aguenta ficar na frente da televisão horas. Aguenta ficar no telefone 1h30 falando bobrinha. Mas não aguenta ler Bíblia. Então a sua alma está cheia daquilo que você alimenta ela. Estão me acompanhando? Então precisa ler a palavra de Deus para que você confie em Deus. Senão não dá para confiar em Deus. Como é que você vai crer que Deus vai resolver um problema gigante da sua vida? Você tem que ter a palavra, ela tem que estar dentro de você. As pessoas, olha, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Não se preocupe ainda em entender. O Espírito Santo vai te dar o entendimento. De repente vai começar a levantar um versículo daqui, de um livro. Depois levanta um outro versículo do outro livro. E às vezes você nem sabe onde está na Bíblia, ele se levantou dentro de você. Ele está se juntando com outro, isso está formando a mente de Cristo dentro de você. Você vai começar a ser guiado por isso. E a sua vida vai ser transformada. Não queira resolver os seus problemas com os seus pensamentos, mas com os pensamentos de Deus. Tá? Agora, você quer ver o que acontece quando você está desanimado? Quando, sabe, o foco da sua vida são as suas emoções, são os seus pensamentos naturais? Eles destroem você. Pode abrir lá em Números, capítulo 13, só um instante. Para trás agora um pouquinho. Bem lá no começo da Bíblia. Números, capítulo 13. O Senhor mandou que se levantasse um membro de cada tribo, que são 12. E esses 12 fossem espiar a terra prometida. Deus falou, vai lá espiar a terra prometida para ver o que eu te dei. Para ver Canaã, a terra que emana leite e mel. Vai lá e eu vou mostrar aonde vocês vão habitar. O que eu reservei para vocês. Eu dei para vocês aquela terra. Vai lá. Então os 12 espias foram lá. Né? Moisés escolheu e mandou que eles fossem lá. Aí veja só no capítulo 13, versículo 27. Achou? Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, verdadeiramente, mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O fruto, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vemos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. E os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar. e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse relatório foi um relatório assim, realmente, o lugar é bom, tem coisas grandiosas, mas tem esse povo lá. E eles são gigantes. Eles já estavam amedrontados. Eles já estavam negativos. Eles já estavam sem esperança. Deus falou que era para a gente morar lá, mas já está habitado. Como é que eu vou morar lá? Eu tenho tanto problema. Como é que Deus está falando que eu sou bem-sucedido? É o meu modo de ver as coisas é que me faz bem-sucedida ou fracassada. Ok? Por isso que eu preciso orar em línguas, para o Espírito Santo começar a me dar a visão de Deus. E começar a cortar essas fortalezas que estão dentro de mim, da minha mente. Tipo, não tem mais solução, minha vida. Não tem mais jeito. Esse problema vai ser assim. Não vai ser assim. Por que que eu penso assim? Porque faltou esperança. Porque eu não estou em comunhão verdadeira com Deus. É terrível isso. Então, o Caleb viu de uma maneira diferente esta terra prometida. Dentro do que Deus falou. Deus falou, ó, eu já dei essa terra. Ele também viu o que os outros relataram. Realmente, tem gigantes, tem inimigos, tem frutos maravilhosos. Ela produz leite, mel, é uma terra maravilhosa e tem inimigo lá dentro. Mas Deus falou que é para nós tomarmos posse, então vamos lá. Estão me acompanhando? Nós não podemos ter esse coração igual Jó teve, ele errou naquele momento. Por isso que houve toda aquela destruição na vida dele. Veja o 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, a visão deles, o que eles viram, o que está dentro da cabeça deles, o que eles viram, eles começaram a falar, não dá. Nós precisamos prestar atenção, como que nós estamos vendo a situação da nossa vida? Como que você está olhando para a sua vida? Você está olhando o fracasso? Você está olhando, sabe, um murão que está na tua frente, que não vai dar para passar? Deus passa em qualquer lugar. Não tem barreira para Deus. E se a minha vida estiver estruturada em Deus, eu vou passar com Ele. Ele vai me pôr para lá. Aonde está a vitória? Então veja, o que você está esperando? Você acha que Deus vai te abençoar? Que jeito? Não é do seu jeito, não é da mente natural, não é do raciocínio, não é do intelecto, é do poder dele, através da palavra e do Espírito Santo. Se Deus está falando que há sucesso, que há bênção, que há saúde, que há chance, há, porque para Deus não tem derrota. Então eu tenho que começar a pensar como Deus. Não fica afundado 24 horas da sua vida nesse mundo. Você é daqui. Aliás, você mora aqui, mas você não é daqui. Você é peregrino nessa terra. Você está de passagem. Você é um cidadão celestial. Você tem que pensar como Deus pensa, que Ele é celestial. Nós estamos aqui só de passagem e Deus mandou que nós conquistássemos as bênçãos aqui onde o diabo está. Aonde a derrota está, Deus falou que é para nós conquistarmos. Amém? Então, esses aqui... veja só como que era o coração deles, como que a alma ficou abatida, desanimada. Presta atenção na sua alma. O que, que ela está fazendo com você? Ela está te dando desânimo? Ou você está enganando a sua alma, dando atrativos para ela do mundo, distração, para que ela sobreviva um pouco mais e não fique tão abatida? É isso que você está fazendo com a sua vida? Dá para a sua alma a palavra de Deus para ela se renovar. Leia a palavra de Deus. Eu estou lendo, mas eu não estou aprendendo. Não é essa questão. A palavra de Deus não é matemática, querido. Não é agora que você vai entender que 2 mais 2 é 4. Não é assim. O Espírito Santo vai falar para você que 2 mais 2 são 5 mil. Ele não alimentou 5 mil pessoas? 5.000 homens, aliás, nem contou as mulheres, crianças. Então, o Espírito Santo vai te trazer revelação da palavra de Deus. Por isso que você vai lendo e você vai começar a ver com os olhos de Deus, a sua alma vai te ajudar, porque ela tem poder, ela tem um potencial tremendo. Imagina que Adão deu o nome para todos os animais. Olha a alma dele. Mas ele não estava corrompido pelo pecado, onde houve destruição mental. Porque o pecado traz destruição mental. Esclerose traz essas doenças aí, que as pessoas, às vezes, com menos de 60 anos, já estão ficando esclerosadas. Esquecem. Não sabem mais o nome. Isso é uma mente atribulada, cheia de pecado, porque quis levar a vida com a sua própria força e não conseguiu. Adão deu nome para todos os animais, está escrito lá. Veja o potencial da alma. Está me acompanhando? Então, coloque a sua alma para ficar submissa à palavra de Deus. Ela tem que pensar como Deus, por isso que ela tem que ser renovada. Todos os dias ela precisa de renovação, porque o diabo vai vir ver se ele pode se instalar lá. Ele vai ver se ele pode se instalar. Vai depender de você, deixar ou não. Então, esses caras aí disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Você acha que não tem chance? Você acha que não tem o que você precisa? Você acha que Deus não vai conseguir colocar você, fazer o que você quer? Ajeitar essa situação da sua vida? Claro que vai. É quando você pensar como ele está feito. Ele tem uma saída. Tem uma saída. Você quer levar essa vida o resto da sua vida? Você quer? Você quer essa vidinha? Quer? Então leve, com a sua alma. Com a sua alma batida. Você vai ter essa vida até o fim. Pode até piorar. Mas se você começar a orar em línguas e ler a palavra, você vai ficar incomodado, você vai começar a se mexer, você não vai ser aquela pessoa inerte, que sentou, se acomodou, sabe, e ficou na praça, sentado, vendo a banda passar, tá, viu a sua vida passar, chegou no fim, passa rápido, passa muito rápido, e hoje está mais rápido ainda, não sei porquê, mas está mais rápido. Então veja só, aí no 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Bom, primeiro eles viram que era boa, mas depois a alma ficou tão apavorada, que começou a ver coisas piores, começou a aumentar. Agora o relatório estava piorando. Quanto mais você fala do problema, mais ele aumenta. Mais ele vai ficando pior. Mas nós não temos domínio sobre isso, nós não vamos ficando cheios da palavra de Deus. Por isso que temos que adorar o Senhor, porque esse amor de Deus vai nos envolvendo e vai enfraquecendo esta área da nossa alma que era totalmente guiada pelo natural, pelo mundo. Que só falava coisa natural, negativa. Enfraquece. Não tem mais força. Por quê? Porque agora começa a ver as coisas de Deus. Tá? A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aí, ó, já aumentou o negócio. Você viu como que foi aumentando o negócio? A falta de esperança aumenta o problema. Ele vai ficando mais gigante, é o diabo. O diabo está falando na tua mente. Ele está enchendo você de mentira. Você começa a ver as coisas ampliadas. Aos nossos próprios olhos, como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ah, já inventou. Já inventou pior. E nós também éramos gafanhotos. Eles nem falavam que vocês são gafanhotos. Eles que acharam. De repente, quando aqueles gigantes viram os homens que eram o povo de Deus, eles temeram. Esses são aqueles que Deus abriu o mar, que alimentou 40 anos no deserto. Esse povo, Deus está com ele. Toda a terra viu, sabia. Eles tinham medo. E olha só como foi a reportagem deles. Estão me acompanhando, queridos? O que é uma alma abatida? É uma destruição. Ela começa a colocar um negativismo, uma derrota tão grande. Isso é fortaleza que o diabo cria através das emoções abaladas. Então ele coloca pensamentos errados contra a verdade, contra a palavra de Deus, porque as fortalezas são formadas por isso. Assim, são as emoções abaladas, o diabo traz pensamentos contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, e nós nem percebemos. De modo que estamos contra Deus. Eles não estão contra Deus. Pensando dessa maneira, Deus falou, vai lá e toma conta. Eu já te dei. Não, eles estão contra Deus, falando ao contrário. E falam que são de Deus. Presta atenção como que isso não acontece na sua vida. Você fala que você é de Jesus, que você está esperando, e por outro lado, você está com fortalezas achando que não dá, que não vai acontecer. Isso o diabo já levantou uma fortaleza por causa das suas emoções abaladas, começou a fazer você pensar de uma maneira diferente contra Deus. Toda vez que eu estou sem esperança, eu estou contra Deus. Então isso é um golpe do diabo. Mas ele não veio aqui na minha frente de garfão e dizer, ó, eu sou o diabo, eu estou agora colocando os meus pensamentos em você para você ficar contra Deus. Você vai reagir porque você diz, eu não quero. Mas ele não vem dessa maneira. Ele vem delicadamente. Ele entra na nossa personalidade, na nossa mente, e começa a falar de uma maneira onde nós não percebemos que é ele. E vamos seguindo a ele. Então, o abatimento da alma traz derrota. A alma não pode estar abatida. A sua alma está abatida, o que você vai fazer, gente? Você vai buscar força no quê? Nos vícios? Você vai se afundar mais. Nos divertimentos que o mundo oferece, você vai se afundar mais. Nas terapias, não sei o que, isso não vai ajudar. Não vai ajudar porque não arranca problema nenhum. Não muda a mente de ninguém. Você vai buscar força no Senhor. Lendo a palavra, se submetendo a Ele. Não é de um dia para o outro que você viu que a fortaleza é tão grande que, de repente, quando você pensa que você está indo bem, o diabo vem de novo. Ele vem de novo atacar tão forte e você ainda vê que você tem aquela fraqueza, que você não está livre. Então não é hora de desistir, é hora de investir mais, continuar lendo mais a palavra, continuar adorando mais o Senhor, buscando mais Deus, até que você cresça e passe aquela fortaleza do diabo. Então é terrível. Por que que esse povo aqui não entrou na terra prometida? Porque eles ficaram sem esperança. Porque eles, com o pensamento negativo deles, entraram num abatimento tremendo, a alma totalmente enfraquecida, fez com que eles fossem derrotados. Eles não entraram na terra prometida. Esta geração não entrou na terra prometida. Não recebeu o que Deus deu. As fortalezas eram tão grandes na vida deles que eles caíram mortos lá no deserto. Você não está caindo morto aí na sua vida? Você não está aí se despedaçando, deixando o diabo roubar tudo, tudo, tudo da sua vida? A alegria, a felicidade, a paz, a tua família, os relacionamentos, os empregos, o sucesso, as bênçãos. Você não está deixando, não. E você está se enveredando para um outro lugar. Não abandone Deus. Não busque atalhos, porque não existe. Todo atalho é o caminho fora de Deus. O caminho de Deus, muitas vezes, é cheio de pedras. É difícil, porque você está se livrando destas muralhas, das fortalezas que são os seus pensamentos errados, que eles têm que sair da tua vida. Você está conquistando o que Deus te deu, o sucesso, pensamentos de Deus. Então não é só ir na igreja, gente. Ah, nem vou na igreja, não adianta mais. Isso. O diabo já roubou tudo que você tem. E na igreja para quê? Isso, principalmente nessa, né, que está te ensinando. Vai na outra que tem jogo de luz, banda, dança, o povo fica lá com lenço, banda. Que adianta você ficar fazendo isso? Você vai embora, você não sabe o jeito que luta com o diabo, está doente, não sara, não arruma emprego, está infeliz, não tem paz, está no pecado. Mas tem gente que gosta de viver desse jeito. Por causa da mente, do que pensa que está errado. Bom, minha gente, aí no versículo 6, vamos lá. Não, versículo, é porque agora nós estamos no 14, né? Tá? Daí diz assim, ó, Moisés e Arão ficaram decepcionados quando eles viram o povo de Israel nessa situação. Então, os 5. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, só esses dois, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, sim. E eles enfrentaram o diabo. Não é nada disso que vocês estão falando, não. A terra é ótima. Você tem que falar ao contrário do que o diabo está falando para você. Não dá mais. Acho que acabou. Não tem jeito. Tem sim. Dá, é tempo. Vai dar certo. Você tem que falar o que a palavra diz. Comece a ver o que Deus vê. Que jeito que Deus vê a sua vida? Fala o jeito que Deus vê. Não fala o jeito que o diabo vê. Estão me acompanhando? É terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos la dará. Terra que mana leite e mel. Se Deus está conosco, pronto, acabou, é nossa essa terra. Deus está com você, você está com sucesso. Ele vai fazer, pode esperar. Ele não mente, ele não falha. Ele não volta atrás. Ele não desiste. Então fica com Deus, meu amigo. Tá? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Vou temer o quê que o diabo está falando? Vou temer o quê? Amém? Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Moisés. Então, você começa a falar a palavra de Deus, o diabo vai pegar a pedra e sentar em você. Viu lá? Bom, não é literalmente, mas ele vai atacar. Ele vai vir. Aí vai se levantar a poeira. Porque o diabo vai falar para você: não continue fazendo isso, porque eu vou ser derrotado. Só que esse pedaço ele não vai falar. Então, ele se levanta e fecha todas as portas, como em vez dele pegar literalmente pedras e começar a atacar em você. Porque se ele começar, ele aparecer na tua frente e começar a atacar a pedra, você fala: ah, é o diabo. Pois é, o Jesus. Você vai começar a falar a palavra, clamar o sangue. Mas não, ele pega e fecha um cerco ao seu redor. Você fica sem saída. Quando eu comecei a aprender isso, que eu fui para a igreja do pastor Dave, eu tive uma visão, Deus me mostrou. O diabo se levantou de todas as maneiras, de todos os lados. Eu estava num lugar redondo assim, eu lá no meio. E nessa volta, era só, assim, plantas. Que era verde, bastante, era tudo. Mas era tão alto, ia tão lá no alto, e eu aqui embaixo. Como que eu ia sair daquilo? Não tinha como sair daquilo. E eu vi o céu lá em cima, era como um poço, mas não era... Foi feito assim, um muro em volta de mim e aquelas plantas todas, verde, planta de jardim, tipo grudada assim, verde. E atrás dessas plantas era cobra, todas as cobras olhando para mim, com a cabeça assim. Só Jesus ia me tirar de lá, mas ele me tirou. Não fiquei nem um pingo com medo daquele monte de cobra e eu estar lá. Eu fui orando, sabe o que aconteceu? Eu saí de lá. Eu saí daquele lugar que o diabo me prendeu, porque eu comecei mesmo a buscar Deus para eu andar no poder de Deus. Para eu fazer o que Deus quer, para eu saber derrotar o diabo na minha vida. Então, o diabo realmente fecha as portas. Ele vem com todas as mentiras. Olha aqui, ó, os caras aqui. Ó. Vamos agora pegar... E vamos apedrejar esses caras aí. Vamos apedrejar essa gente aí. Vamos agora acabar com eles, vão fechar tudo. Né? Os relacionamentos vão ficar difíceis. Sabe? Vai perder o emprego. Roubou o carro. Roubou o dinheiro do banco. Não pagou a sua dívida, o dinheiro que você tinha que receber não veio. A sua dívida aumentou. Ficou doente. Não sei. É do diabo. É isso aqui. Tá valendo? Aí a sua alma abatida. Ontem uma irmã veio falar comigo e disse assim, Ana Maria, realmente eu nunca tinha ouvido ensinos desse. E eu quero, eu já estou orando, e eu tenho uma vontade imensa de servir a Deus. Só que você jogou uma responsabilidade na nossa vida. Eu disse, não fui eu que joguei responsabilidade na sua vida. Deus nos comprou e nós agora temos que andar com ele. E isso é o livre-arbítrio. Que o diabo não deixa ninguém saber e ficar enganado na religião, dentro das igrejas, sentado lá, achando que está tudo bem e não vence diabo nenhum. Leva a vida que quer, anda no fracasso e pecado e ainda joga a culpa em Deus. Você tem que aprender. E é isso que o diabo não quer, que você tenha uma responsabilidade com a sua vida. Quem gerou o filho... tem que cuidar dele, não é não? Mas você tem uma criança lá dentro da tua casa, que é filho seu, e você larga ele lá? Nem o cachorro, você não larga, você vai atrás, cuida, leva no veterinário, faz tudo o que precisa, que dirá um filho. É responsabilidade. É a mesma responsabilidade que você tem com a sua vida com Deus. Você tem que saber isso. Você vai estar diante do Senhor um dia. É inevitável, isso vai acontecer. E aí? O que você fez com a sua vida? Você deixou o diabo acabar com você? Porque a sua alma ficou abatida? Você tem condição de ficar livre dessa alma abatida e fazer ela te ajudar, te dar força, levantar animado. Não tem nada de negócio. Gente, eu lutei com as forças de Deus, eu lutei. Para eu ter a minha alma fortalecida no Senhor. Porque eu acordava assim, ai, Jesus, me dá força. Você é a minha força. Eu não aguentava nem... pensar que eu tinha acordado. Ah, hoje é outro dia, não dá. Puxa, podia ser ainda meia-noite. Mas eu venci isso tudo. A hora que eu acordo, eu estou pronta, aleluia. Não tem esse negócio. Hoje é segunda-feira, ai, não, não tem esse negócio. Segunda, feriado, mesma coisa. Dia de Natal, mesma coisa. Amém, queridos? Então, cuidado com a sua alma. Não é legal saber isso? Puxa vida, olha só, você jogou uma bomba na minha mão. Não, senhor. Agora você sabe o que está acontecendo na sua vida. Antes não tinha explicação, mas agora tem. Deus dá explicação. Por isso que quando nós oramos em línguas, a palavra de Deus diz que nós oramos mistérios. Que mistérios? É isso aí que eu estou falando com você. É isso, é mistério. Que antes estava oculto, que ninguém sabia. Entendeu? Agora vou ter explicação, tudo para a sua vida tem explicação. E não vai na bruxa lá para ela ler a tua sorte, para querer saber a explicação. Jesus é a tua explicação. É isso aí, lê a Bíblia. Você vai conhecer você e saber que área que você está dando chance para o diabo guiar você. Por que, que você está fazendo isso? É responsabilidade sua. Você quer que um filho seu morre afogado de jeito nenhum na tua frente? Não. É responsabilidade sua, sua vida. É demais. E quando você assumir essa responsabilidade na sua vida, Deus vai começar a colocar pessoas na sua frente para você assumir a responsabilidade sobre elas também. Às vezes eu não quero fazer alguma coisa, Deus me mostra uma pessoa, tipo, caindo lá no penhasco, só com os dedinhos aqui, assim. E eu aqui. Se eu não ouvir Deus, eu faço assim e jogo a pessoa e destruo ela. Mas Deus me mostra. Eu dou a minha vida para resgatar aquela pessoa, para ela vir andar com Deus. Então veja só o que é responsabilidade, meu filho. Eu não quero ser o canal de destruição para uma pessoa. Jamais na minha vida. Por isso que eu quero deixar minha alma ser bem cuidada por Deus. Porque se essa parte carnal interferir, eu sou capaz de pisar no dedinho do cara que está no penhasco e vai perder a vida dele. Já imaginou se eu fizer isso? Está cheio de gente fazendo. Por que não tem responsabilidade com a sua vida diante de Deus? Está cheio de gente caindo lá no penhasco. E aquelas pessoas eram para você cuidar delas. Se você tivesse responsabilidade com a sua vida, pode ser seu pai, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu avô, pode ser seu marido. Está valendo? É isso, queridos. Evangelho é isso. Andar com Deus é isso. Você não aceitou Jesus para ser uma pessoa do mundo? Para vir tocar na banda da igreja? Você aceitou Jesus para você ser renovado? Para você ter responsabilidade na sua vida espiritual? E saber que quando você assumir isso, você é um cara que se entregou a Deus mesmo e ele vai pôr pessoas na sua frente. Você tem responsabilidade. Enquanto você é criança, bebê, imaturo, Deus não pode colocar pessoa nenhuma na sua vida porque você não tem responsabilidade nem com a sua vida, que dirá com alguma outra que ela puser na sua frente. Você vai jogar ela lá para o penhasco, para baixo. Pode ser seu filho. Pessoa da tua casa. Você vai jogar lá para baixo, porque você não tem nem responsabilidade com a sua vida. Tá me acompanhando, queridos? É sério, hein? Não fica levando a sua vida aí assim de qualquer jeito, não. É sério isso. Por isso vai orar em línguas, porque o Espírito Santo vai fazer você entender isso. A sua vida está nesse ponto, porque você não fez nada. Ai, vou orar, começo a querer vomitar. Vai, vomita bastante, volta e ora. Ah, que é isso, cara? Xilique. Vai ver que não tem plateia, para. É, só acontece xilique quando tem plateia. O diabo gosta de plateia. Agora, se você ficar sozinho lá, estou passando mal, não tem ninguém, nenhuma plateia, você dá uma de durão e vai em frente. Você quer morrer, você não quer. Tua alma tem um instinto, assim, de sobrevivência tremendo. Tá? Sozinho você não vai dar xilique. Não tem ninguém olhando. Então, não dá. Por isso que a oração é sozinho, você e Deus. Aí tá passando mal, fica bom loguinho, porque não tem ninguém olhando. Você fala, eu que não vou morrer sozinho aqui. Então, vamos parar. Valeu? É verdade isso, gente. Sério. Nós temos tudo isso dentro de nós. Quer chamar a atenção dos outros, ficar com dó. Ah, me aconteceu um negócio, já que enchia o olho de água, você ficar com dó de mim. Que? Aconteceu nada, tá tudo certo. Tudo em frente, vamos embora. Estão me acompanhando? Viu só esses caras aqui, gente? Terrível essa gente. Só dois, hein? Então vamos apedrejar. Porém, a glória do Senhor apareceu. Ah, quando o diabo começar a te apedrejar, Deus vem. A glória dele é manifesta na sua vida. Veio para mim, por que não vai vir para você? Fica lá firme com Deus, ele vai. Ele vai, sim. Se manifestar. A glória vai ser manifesta na sua vida. Aguenta firme o diabo, se levanta e enfrenta o cara. Que tipo de pessoa que você é? Fraca? Tem, pega a força de Deus. Tá valendo? Pega a força de Deus. Fala que, ó Deus, o Senhor falou que é isso, então o Senhor vai fazer. Testa, Deus falou, provar e vede. Se ele fosse falso, ele não ia falar isso pra você. Ele é tão verdadeiro e verdade que ele diz, prova e vê que eu sou bom ou não, se eu faço ou não. Prova. Mas você não provou. Você não está provando nada, você só está desconfiando. Tá valendo? Aí, olha só. Então, ele apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Você não está lembrando nem um dia que Deus te abençoou, não? Que aconteceu algo assim, fantástico? Ah, não? Puxa, então vai fazer uma revisão. Então, você já esqueceu que Deus te abençoou aquele dia? Ele é o mesmo que está aqui agora, o diabo te atacando. Se você ficar firme, ele vai se manifestar de novo. Está valendo? Então, os dois corajosos, no versículo, deixa eu ver agora. Os dois corajosos que entraram, que foram os que Deus usou para eles entrarem na terra prometida. Então, esse povo ficou aqui, né, esperando. Foram 40 anos e foram Josué e Caleb. Quem foi que conduziu o povo dentro da terra prometida? Josué, depois que Moisés morreu. Porque ele creu. 40 anos depois. Caleb disse, olha, sou 40 anos mais velho. Estou com 85 anos hoje, mas a minha força, o meu vigor é igual de quando eu tinha 40 anos. Eu me sinto tão bem, com tanta força igual que eu tinha 40 anos. Isso, a minha idade não vai me impedir de eu entrar lá, porque eu estou com a mesma força. A visão era a mesma. A força, portanto, era a mesma. Está valendo, queridos? Estou bem com desculpa. Não tem desculpa. Manda bala. Põe essa alma aí para se sujeitar à palavra de Deus. Valeu, queridos. Vamos aprendendo cada dia mais. Você sair de onde você está e andar na vitória. Você vai fazer proezas no nome do Senhor. E é isso que Ele quer. Valeu?